me taxam de marginal, vagabundo encostado de 25 anos nas costas, alvo de críticas maldosas. O dinheiro é cobrado sob os olhos de quem só assiste. Se faz melhor então, produz um rap e ganha teu peixe. Eu quero ver se você aguenta a pressão, cuzão. Você não dura só pra 13. Eu sei que você vai jogar a toalha branca. E eu tenho o dom de atrair dificuldade, é que eu gosto de fazer. Uma difícil, hip hop é meu vício. Eu lasei o meu trampo. Se quiser pagar pra ver, cê pode pagar que eu me adianto. A minha vida tá em cada folha de caderno gasta, com letras em tinta azul. Em cada base produzida, no fio de loop sem professor. Um dia aí me disseram que eu não ia ser nada, mas tô no corre das paradas. Um pouco de investimento, eu multiplico, viu, madame? Você só uma abelha, mas o rap é meu enxame. Um dia aí me disseram que eu não ia ser nada, mas tô no corre das paradas. Negócio, competência, se lasei. De viver daquilo que cê gosta, que cê ama te fazer. Eu não tenho diploma pra te oferecer. Não pude ser igual Patrício, que estudou nos Estados Unidos. Mas eu tenho a garra de brasileiro que não quer viver no país do futebol. Esse no país da ordem, o progresso. Não faço parte do sistema em que o doutor é beneficiado. Nada é fácil, curso excluído. Gravei a porra de um dia inteiro, confessei que não funciona direito. E tem nego que pensa que eu sou boy. Não quero ser milionário, apenas quero o suficiente pra confortar aqueles que amem, mais um pouco pra dar pra quem precisa. Eu também necessitei de uma chance pra mostrar que eu também sei fazer a diferença no mundo igual de desigualdade. Antes eu fazia por mim, hoje eu faço por alguém. Quando eu faço por alguém, eu faço melhor. Tá sacana, malandro? Um dia aí me disseram que eu não ia ser nada, mas tô no corre das paradas. Um pouco de investimento, eu multiplico, viu, madame? Você só uma abelha, mas o rap é meu enxame. Um dia aí me disseram que eu não ia ser nada, mas tô no corre das paradas. Negócio, competência, se lasse. De viver daquilo que cê gosta, que cê ama, de fazer.